Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Shake your hips on the dance floor, on the dance floor. Go! Go! Go!